Nosso tema dessa tarde é arrependimento. Todo mundo sabe o que é arrependimento, né? Então, três perguntas para a gente levar para casa e pensar hoje, quando a gente for dormir, né? Ficar pensando. Primeira delas, do que eu me arrependo? A segunda é, do que eu não me arrependo? E nessas duas acrescenta o porquê. Por que sim e por que não? E a terceira é, quem é a pessoa que eu mais amo? Seja ela encarnada ou não. E quando a gente pensa em quem é a pessoa que a gente mais ama, a gente vai lembrar que a gente já cometeu contra ela alguma atitude incorreta que tenha magoado ela e que provavelmente depois a gente tenha refletido e se dado conta do que fez e tenha se arrependido. Provavelmente aconteceu com todo mundo. E acontecerá ainda. E a gente percebe que num fato igual a esse, a gente vai lembrar que o amor que a gente sente por essa pessoa, ou que ela sente por nós, ele não deixou de existir. Por alguma coisa que a gente tenha feito, nos colocando na posição da ação, né? Mesmo assim, o nosso vínculo afetivo, ele permanece. É verdade ou não é? É, né? Interessante a gente pensar sobre isso. Arrependimento significa mudança de opinião ou atitude perante um fato passado. Mudança de atitude ou de opinião perante um fato passado. Porque através da reflexão, quando a gente olha de uma forma crítica o que a gente fez, a gente começa a analisar. Muitas vezes a gente se dá conta de que errou, e outras vezes não. Quando a gente percebe o erro, a gente automaticamente não digo, mas dependendo com quem foi o erro, a gente vai se arrepender. A gente vai ter um sentimento de percepção muito forte, e através desse sentimento, a gente, como diz, busca uma mudança de atitude ou de opinião perante aquilo. É ali que acontece a mudança, quando a gente consegue fazer esse exercício. Porque senão, a gente faz, não olha e continua repetindo. Nós continuamos sendo nós mesmos, sempre. A gente não se olha, é como um espelho, né? A gente tem que olhar para ele e perceber o que ele está refletindo. Parte disso. O primeiro passo para a reabilitação, para refazer, para compreender, é o arrependimento. Primeiro passo. O segundo é a ação propriamente dita. Porque o arrependimento simplesmente nos faz tomar conhecimento de que fizemos alguma coisa de forma errada. Só isso não basta para reparar o erro. É preciso uma ação. Tem uma frase no Evangelho que diz: só o bem repara o mal. Então só se dar conta não é suficiente. E tudo aquilo que nós fizemos ao longo das nossas existências, não apenas dessa, tudo que a gente já viveu, a gente a soma de tudo isso, isso está gravado em nós. Né? Já foi dito, né? Nós somos como um arquivo, né? Está tudo arquivado dentro de nós. E tudo aquilo que a gente faz ou vai fazer, a gente coloca em ação para fora os nossos arquivos. A gente vai lá, busca e demonstra. Muito bem. Olhando dessa forma, a gente vai sempre, então, num círculo vicioso, repetindo o que já tem dentro. A gente vai só buscando e colocando, buscando e colocando. Mas tem que haver uma mudança nesse ciclo, tem que haver algum encaixe diferente para que ele se torne uma ação diferente. Esse encaixe, na verdade, é nós percebermos, através da reflexão, nos olharmos, olharmos o que estamos fazendo, para a gente poder se conhecer. Lá na primeira pergunta, tinha um porquê. Porque não adianta só a gente responder a pergunta, a gente tem que chegar num porquê. Por que tal coisa? Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu gosto do que eu gosto? Isso demonstra quem eu sou. Demonstrando quem eu sou, eu posso observar o que eu devo mudar dentro desse momento em que eu me encontro. Eu tenho tanta coisa para mudar que, obviamente, eu não vou conseguir olhar para tudo isso. Eu não vou conseguir achar que tudo o que eu preciso mudar, eu devo mudar. Tem muita coisa que eu gosto e eu vou deixar assim. Mas tem muitas coisas que estão incomodando todos nós. E são essas coisas que nós temos que jogar a luz em cima. Nós temos que clarear elas. Perguntar por quê para resolver. Porque senão a gente fica assim, repetindo. Então, nos autoconhecendo, nós conseguimos fazer essa mudança tão necessária. E essa mudança, como diz na própria, no próprio conceito, ela traz o arrependimento. O arrependimento, ele nos aproxima de Deus. Porque a gente percebe que a gente está sendo egoísta, está sendo eu, sempre eu. E quando eu ajo pensando apenas em mim, eu estou provavelmente agredindo alguém de alguma forma, negando para alguém alguma coisa. E não é esse o nosso objetivo numa encarnação. Erros que a gente está falando, erros são necessários, eles fazem parte do nosso processo, da nossa caminhada. A gente vai experimentando as situações, muitas vezes de forma bastante ignorante, a gente faz as coisas e acaba errando. Então, eles são inevitáveis, porque ignorância é ausência de saber. Mas, os erros, eles poderiam ser classificados como significativas formas de aprendizagem. Quando eu acerto, e muitas vezes numa primeira tentativa eu acerto, talvez eu nem saiba porque eu acertei. E foi. Mas quando eu erro, eu teria a obrigação de pelo menos observar aonde foi que eu errei, o porquê, de novo. Por que que eu errei? E aí que entra a significativa forma de aprendizagem. Porque através dos erros nós podemos usar isso como uma grande alavanca para caminhar, para ir para frente. O erro, ele não pode servir como uma pedra que nos imobiliza. O arrependimento, ele não pode servir como um poço que nos deixa sofrendo por algo que foi feito sem uma ação. Tudo isso, ele deve ser para nos mostrar o que foi e como deve ser. São etapas que a gente tem que ir concluindo. E a gente já fez isso muitas vezes, não é nada novo. Mas precisa sempre dessa disposição. Admitir, reconhecer e assumir para poder mudar. Responsabilidade, né? Responsabilidade sobre nós e sobre o que nós fazemos, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós falamos. Somos responsáveis por tudo isso. Imagina ser responsável pelo pensamento. Somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Porque eles não afetam apenas a nós. Eles afetam a mais. Somos responsáveis por isso. E a partir disso, quando nós assumimos essa responsabilidade, nós temos uma grande chance de, então, mudar. A imaturidade leva à negação e à não aceitação dos nossos erros. Então, muitas vezes, nós não admitimos ou nem percebemos. por imaturidade. E responsabilizamos os outros por tudo de errado que acontece com nós. Quando surgem problemas, nós buscamos muitas vezes na própria religião a solução ou para acalmar as nossas dores. O grande problema é que quando nós buscamos de uma forma superficial, no momento em que cessam os sintomas, nós voltamos a ser como nós éramos. E aí não acontece nada profundo. Não acontece a mudança que é tão necessária. Depois de muito tempo achando-se vítima e se lamentando, esse processo acontece muito no lado espiritual. Chega-se à conclusão dos erros cometidos. Surge o arrependimento, a subordinação a Deus, o pedido de perdão, cada um é uma etapa, e a vontade, então, de que uma nova oportunidade nos seja dada para reparação. A gente pega, tem diversos livros, o próprio Evangelho, o Livro dos Espíritos, todos eles nos contam as mesmas coisas. Quando a gente desencarna, a gente não se torna anjo, a gente não ganha asa, não se torna bom nem santo. A gente continua sendo os mesmos. E sendo os mesmos, aquilo que a gente não admitia aqui, a gente não admite lá. Então, às vezes, demora um bom tempo para a gente perceber que a gente errou. Não importa se o outro também errou contra nós. O que nós temos que trabalhar é o que nós fizemos. E através disso, então, esse processo às vezes se demora. Então, na sequência, arrependimento após isso, e aí a gente começa então a ser auxiliado. Quando a gente começa a ter o arrependimento, a gente começa a ser auxiliado. Porque antes disso, a gente não aceita. A gente está como surdos. A gente nem percebe. E através, então, desse arrependimento, a vontade de pedir perdão, ela é imensa. E aí a gente pede, então, uma nova chance para reencarnar. Para poder voltar e reparar os erros que nós cometemos. Que é como é o segundo passo lá da frente. O primeiro passo do arrependimento é a reabilitação. E o segundo é a própria ação. No Evangelho, tem um capítulo cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Então, muitas vezes, quando a gente encontra alguém, ou quando a gente se encontra numa situação difícil da vida, de sofrimento, de falta de algumas coisas materiais, ou até na questão física que nós viemos, a gente às vezes se lamenta, ou não entende, ou questiona Deus. E muitas vezes a gente não sabe que foi uma própria escolha daquele espírito, essa prova, essa oportunidade de vir e reparar algumas coisas que não ficaram bem feitas. O que a gente tem que fazer é olhar isso de uma forma bastante natural e se autoajudar uns aos outros, que esse é o nosso objetivo dessa vida.